todos os dias quando acordo. Não tem o tempo que passou, mas me recordo. Eu sou um viajante louco. Se existe o sol, existe um porquê. Se existe ar no seu pulmão, existe um porquê. Mesmo se não existisse. O brilho da esperança é o último que apaga. Se eu mantiver o meu brilho do olhar, eu nunca tive medo do escuro. Mas por favor, deixa a luz acesa. Uma mente presa é pior do que o corpo confia. Parceiro, eu conheço alguns lá. O tempo não volta, a saudade fica, a saudade mata. Isso é uma certeza, a tempestade chega. Teus olhos castanhos, essa manhã tão cinza. Você de camisola de seda, querendo só ter o próprio tempo pra viver a vida. Somos tão jovens e você é tão linda. Jovem, jovem, mina, te quero ainda. O tempo que resta pra beijar sua boca, até a passagem pra segunda vida. O seu desfile eu pulei na avenida, mas bela dama da noite vestida. Tô toda de branco arrancando o vestido, mostrando a marquinha que eu lambo com a boca. Ela é louca, ela é doida, ela é minha. Ela é poucas ideias, sozinha ela é outras ideias. Novinha, ela foi pra Pompeia assim. Ela é a ilusão de que o tempo parado é mais lindo. Aos 11 eu tava no Pira Jussara, eu lembro eu tava ouvindo Renato. Na quebrada era uma legião não urbana, só tinha favelado. Curtindo um baile na rua 4, eu vi as novinhas balanço no rabo. No meu pé sempre era um Nike falso. Ei, na minha mente morava o pataco, pra tá com dinheiro eu fiz várias paradas. Não foi tempo perdido, porque hoje eu posso comprar até a porra de um Prada. Predela nessa eu vi agressivo, tipo você na das Arábia. Sapo é drill, não é conto de fada. Todos os dias quando acordo, a água da pia sagrada. Saudade, mas se eu pudesse, eu não voltava. Não quero pensar demais, só quero viver de alma. Tenho todo o tempo do mundo, mas não vivo com calma. Preciso contar todo esse lucro, mesmo não fazendo falta.